com rap me identifico. Manifestações equilibradas através do vício. Me fortifico desde o início. A arte inabitada à beira do precipício. Com rap me identifico. Manifestações equilibradas através do vício. Me fortifico desde o início. A arte inabitada à beira do precipício. Manifestações, uhum. 2007, Edão, Três Pilares. Cachorro Grande, Big Bang, Fiz da Passa Crew. Se liga aí. A boa educação se manifesta através das palavras. Se que parte conforme o tempo prolonga-se a batalha. Uma boa palavra, um sorriso de incentivo. Um pensamento construtivo. Pressões climáticas teutônicas que param presumido. A sensação, o ódio mal vencido. A névoa passada refletida. A escuridão que passa os filhos e os netos. A base que é perdida. Achada entre as mais obscuras sensações. Coletivos na família sustentados por citrões. Cicatrizando o tempo irá curar no futuro. No ataque de rap todo dia, líricos vão com tudo. Sentimento de vazio enchendo o ego como uma garrafa. Ficando espantado com a branca de neve, ficou pálida. Como uma generalidade causando problemas sempre. Visíveis dois hemisférios no centro valioso da mente. A mente confusa com rimas absurdas. Estou cheio dessas histórias estúpidas. Falsos mensageiros que rimam por dinheiro. Distorna essa cultura e esquece da onde veio. História corrente fazendo em si mesmo uma lavagem cerebral. Mas minha rima tem cura, assim como a erva medicinal. Evoluindo conforme o passar do tempo. Deixando recordações de um rap cultural e não violento. Hip hop subsolo, a arte que se supera. O clã dos sábios, a banca da cultura eterna. Com o rap me identifico. Manifestações equilibradas através do vício. Me fortifico desde o início. A arte inabitada à beira do precipício. Com o rap me identifico. Manifestações equilibradas através do vício. Me fortifico desde o início. A arte inabitada à beira do precipício. Pobre importância sobre os revelantes mortais. Mike na mão, soberano em artes marciais. Simples contato da base e letras iniciais. Onde se começa a batalha entre os canibais. Haha! Ha! Irrevelante momento de criação de direitos humanos. Cáfila enganando atrás da mesa enquanto nós lutamos. A luz no fim do túnel causando amnésia frente à batalha. Inimigos espantados diante de pensamentos impuros com minha navalha. Entre estranhas locações e vidas numa divisa. Num país onde se resolve no tapa, se resolve na rima. A intervenção contida, o servir da minha vida. Palavras mágicas somadas construindo oliva a bíblia. As manchas perplexo ao sorriso. Confesso não viajo, longe, longe está o paraíso. Meramente ao perceber entre estranhas cabeças. O pensamento rápido quebrando, montando quebra-cabeça. As peças juntas formam a cabeça. Formando começo, meio e fim, revoltado contra a cena. A realidade por cima da base. A minha definição por cima da realidade. Versos sublimes a toda objetividade. Mas nunca é tarde, a banca age e representa. O rap é minha energia que me inspira e me sustenta. Evolução é lenta, mas não é impossível. Quando o cara é foda, ele rima por livre-arbítrio e é inconfundível. Seja na aparência ou no estilo, MC não tem roteiro, sempre segue no improviso, amigo. A amizade se baseia no respeito, a humildade, coragem, talento. Se dá valor com o passar do tempo. E o complemento de toda essa cultura, minhas rimas entram em sintonia com a fúria das ruas, falei, mano. Só que se manifesta, aprende. Com o rap me identifico. Manifestações equilibradas através do vício. Me fortifico desde o início. A arte inabitada à beira do precipício. Com o rap me identifico. Manifestações equilibradas através do vício. Me fortifico desde o início. A arte inabitada à beira do precipício. Com o rap me identifico. Manifestações equilibradas através do vício. Me fortifico desde o início. A arte inabitada à beira do precipício. Com o rap me identifico. Manifestações equilibradas através do vício. Me fortifico desde o início. A arte inabitada à beira do precipício.